de muita luta, de percas e glórias, derrotas e vitórias. Finalmente, graças ao Senhor Jesus, nossos familiares e a todos que acreditaram, MRF, Mentes Revolucionárias das Favelas, entra em cena. Todos sabemos das dificuldades que foi chegar até aqui. E agradecemos a todos que fizeram e fazem parte dessa família. Baixada Santista, de ponta a ponta. Aos que cobraram, tá aí. Aos que nos amam, tá aí. Aos que nos odeiam, foda-se. Para toda a capital, Zona Norte, Leste, Sul e Oeste. Do Sul ao Nordeste, do Norte ao Oeste. É nós, MRF. Guarujá, Itapema, periferia raiz. André do Rap, humilde servo, simples aprendiz. Mantena, Parque Estuário, Tubarão, Marapé, Tássia Praia Grande, Rick Santo Antônio. Todos unidos na mesma batida, contra opressão, covardias, por paz, por justiça, por liberdade e igualdade. A guerrilha prossegue, truta. Esse CD é dedicado ao eterno MRF, Vander Veras do Nascimento, Tia Alzira, Vô Eufrásio, Vó Elza, Eliseu, Dona Nazaré, Dona Edith, Nando Santo Antônio, Celinho dos 70, Dino e a todos que se foram na luta do dia a dia. Há quem se alegre com tua dor. Por ti, e quem chorará?